E essa daqui é pra esses caras que bebe e fica rico. Eita, que bebida desgraçada. Tu não lembra mais de nada. Sua conta tá lá no bar, sem dinheiro pra gastar. Falar com o Yuri Produções.